Terminal Taxi em Quebec para cruzar a pista 17, Papa Vitor Niger. Ciente livre em Graça na Lima, na Mike, e reportaremos novamente na Quebec para cruzamento 1735, Papa Vitor Niger. 50, recebendo 250. Declarada 35, chame controle, 120.8. 208, muito bom dia. Tudo bem, reporte estabilizado. Direita 120 para 2000, passarei no posto localizador. Controle Salvador, muito bom dia, web 6741, decolado na Del. Do web 6741, nossa contato radar decolagem, sul para o nível 3, Costa Zena, saída da El, Leda. Na El, Leda, pode voar direto da El? Mantendo o perfil, web 6741. Oh, obrigado. Total 9890, desça para 3000 pés, reduza para 1709. Reduzindo 1709. Como que irá ultrapassar o posto localizador, aguarde o vetor final. E 5490, decolada 10, já tá vendo uma alerta? Correção, autorizado decolagem, pistão 10, vento 90 graus, 122. Vai, inicial, tripé. Lado 120. Autorizado 120. Prato azul 4463. A Vitorinha de Londres, está na Quebec, autorização para cruzamento no 73. Cruzamento da pista? Compacto por indiano. E em frente a estacionário, parte 5, frequência livre, boa tarde. Fiz cruzamento no 735 após a lei de comunicação. Muito obrigado, senhor. Boa tarde. 9890. Gol 1754, reduza para 1709, descendo para 4000 pés. 4000 1709. Total 9890 para o curso localizador, curva direita para o 120. Direita 120, 9890. 9129. E livre pouso na pista 10, 2230. 463, voo direto coral. 63, controle. 6721, transfer cruzando 180, restrita 150, Pro de Mare, solicita assim que possível ETAP. 1754, retração para sequenciamento, irá manter presente Pro, limitado pelo localizador, reduzindo para 1709. Sendo a presente Pro, reduzindo 170, 754. Triple 5490, contato radar decolagem, sul para o nível de voo 200, saída Momo. 200, saída Momo, sem restrições? Sem restrições, trip 540. Muito obrigado, Tripe. Azul 4463, controle. 0. Prossiga 4463. Vou direto coral. Direto coral, azul 4463. Web 6721, desça para o nível de voo 050, chegada a Mari. 050, mantenha a chegada a Mari, poderia voar ETAP, que é isso, meu amigo? Mantendo o perfil, segue como número 6 na aproximação. Gente. 9890, mantendo 3000. Total 9890, direita 130. Direita 130, mantendo 3000, 9890. Isso é para 2, seu pé, reporte estabilizado. 2000, reportarei estabilizado, 9890. Então, 3566, deixa para 3000 pés, ajuste no 020. Foi pra quem? Então, 3566, descendo para 3000 pés, o ajuste 1020. 1090, 3000, então 3566. Reduzindo para 2009, então 3566. 3566, 209. 1754, desça para 3000 pés. ok? Gol no 754. Já confirmando? Gol no 754, desça para 3 mil pés. 3 mil, está autorizado o localizador? Quatro irá ultrapassar o curso localizador, aguardando o vetor final. Este vai manter a proa qual limite? Radial 292 de Salvador. 292 de Salvador, certo. Curso localizador Campo Visto, no 941. Gol no 941, completa final, chame a torre, 118, decimal 95. 2 do 95, obrigado. Passarei 2230, solo 41, Olívia direita e chame solo. 121, décima 9. Olívia direita, chamando 21, décima 9. Passarei 2230. Oi, Salvador. Boa tarde, gol 1941. Ataque externo, embaixo de trabalho. Gol 941, nós estamos altímetro no 020. Autorizado por pistão no 0. Vento 190 graus, 128. 190 com 12, livre pose, certo. Gol no 754 para o curso localizador, curva direita por 1120, descendo para 2 mil pés, reporte estabilizado. Direita 1120 para 2 mil, descendo para trás, estabilizado, 754. Sub 6721, reduza para 2209. 229, reduzindo o F6721. T07, ação de identificação, desça para o nível 050, chegada a Bonf. Web 6741, chama Recife, 1251, alterna 33, decimal 25. 251, obrigado, bom dia. Papatango Eco Charles. Serviço radar terminado, 58 milhas. Nordeste Salvador, chame agora da Caju, no 20.3. Charlie Charlie, copiou o controle. Serviço radar está terminado, 58 milhas Nordeste Salvador, chame agora Aracaju, no 20.3. Meia, reduza para 1709, ela segue tráfego na final, 12 horas, 10 milhas, 1737, mantendo 1150 de grau. É isso aí, vai passando seu tempo agora, 2566. Controle, boa tarde, 1328, vamos lá, confiar. Gol 1328, ação de identificação, está autorizado a chegada a mar, desça para o nível de voo 050. 050, é isso? 050. 050, pode voar, tá? Mantendo o perfil, segue como número 5 na aproximação. Ok. 9890, passou externo, baixar de chacana. Total 9890, torre 118, decimal 95. 895. Zona Fox para instruções, boa tarde. Sinal, baixar de chacana. Total 9890, vento 180 graus, 139, autorizado pouso, pistão no zero. Tá autorizado pouso, 9890. Web 6721, desça para 2000 pés, ajuste no 020. 2000, 1020, 6721. TAM 3566, desça para 2000 pés, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, chamaremos no curso, TAM 3566. Estabilizado em LS 754. Voo 1754, chame a torre, 198, decimal 95. 295. Azul 4463, 60 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar está terminado, chame agora Ilhéus, 120, decimal 1. Gente, Ilhéus, 1201, azul 4463. Pode baixar a travada? Abaixou a travada. Ciente, continua a aproximação, aguardando pista livre. É. Milhas, a suposição de 12 horas com 180 de ground. Reduzindo para 179, é 672 anos, Chenino. Dor de Duna. Chega, guardião. 1-8-0 graus, 1-3-9, autorizado pouso, pista no zero. Tive pouso na 1-0-7-5-4. Guardião 07, voa direto Ondina. Desista para 500 pés, confirme. Até 1000 pés ou 500 pés, Guardião 07? TAM 3566, completa final, chame a torre, 198, decimal 95. 1895, bom dia, 328, vou direto, TAP. TAP, 328. Motor de boia, TAP 3144, qual a informação, Sierra? TAP 3144, a sua identificação está autorizada a chegada mar e desça para o nível de voo 060. Informação vai 3144. Afirmativo, desce para 060, TAP 3144. 060, 3144, possibilidade de voo de TAP. Negativo, mantendo perfil. Ok. Gente, tá 3566, continua a aproximação, aguardando pista livre. Guardando a pista livre. Luna 754, solas 48, livre à direita e chame solo 121, décimo 9. Ok, à direita, 219. 328, desce para 2000 pés, ajuste no 020. Desce para 2000, com 1020, igual no 328. Utilizando o localizador web 6721. Web 6721, completa final, chame a torre, 118, decimal 95. 118, 6721, boa, Chanito. Trip 5490, controle. Prossiga. Chame agora Recife, 12685, alterna 125, decimal 45. 12685, 2545, obrigado. Baixar travado, número 2 para pouso. Alternativo, reporta baixar travado, número 2 para pouso, prossegue na prestação 6721. Agora baixar travado. Ciente. Salvador, azul 4089, informação Sierra, para Vitória, nível 380. Ajuste 1020. Porta visual, Gordião 07. Controle, boa tarde, com 600 na frente da Serra. Está travado, é 6721. São 3566, sala 51, na linha direita, e chame de salvo, 121, décimo 9. Zona 44, desça para o nível de voo 050. 050, reautorizado, 3144. Controle com 600, tá mantendo a proa 030. Boa na proa de Mário, gol no 600. Já presente com a Mário, com 600. 566, Librou. 3566, bom dia, Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, portão 11, 3566. Identificação, confirma o nível que passa. Passa 150 e descida. 155 e descida. Proa Diamant. Vou na Proa Diamant, 35240, reposta de descida. Proa Diamant, solicita se possível a Proa de Duna, e tem condições de manter high speed até a aproximação. Negativo, sai como número 5 na aproximação. A gente vai manter Proa Diamant, 5240. É 721, sala 53, nível direito, chame solo, 121, na décima 9. Nível direito, 219, senhorita, web 6, 721. E frequência, cordial 07. Web 6721, livrou, tá na sua escuta. 6721, taxi de Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette 04 para o 6721, senhor. Então, 3144, desce para 3000 pés, ajuste 109. 3019, 3144. Cidade Vaduna, 3144. Tan 3144, vitoração para sinal LS, curva direita pro 053. 053, e approach Duna, senhorita. Pode ir pra Duna? Afirmo. Approach Duna, 3144, descendo para 3000, muito obrigado. Salvador, autoriza o Joker 07, a descer para 2100. Mantendo ainda 4000, Joker 07, vitoração para cimentamento, direita pro 225, limitado pelo localizador. Direita 225, limite localizador, Joker 07. Nível 180, conferido. Para na voz, da posição 20, passa dentro do triângulo. O número 00 desça para o nível 050, reduza para 2209. 050, reduzindo 2209, momento é 0. LS final 328. Voo 1328, complete a final, chama a torre 118, decimal 95. 1895, boa tarde. Cruzeiro decimal e cópia. Siga, senhor. Vitória nível 380, via Aparecido 50. Decola da pista 10, primeira curva direita. Saída da El Leda após Leda Hilt para interceptar o via. Controle 120.8, transponda 5065. 9. Repórter do estado travada. Já está checado. Sim, autorizado pouso de São 0, vento 8, 0 graus, 1-1 no nós. Deve pouso lá 10, vamos 3-2. 3144, desce para 2000 pés, repórter estabilizado. 2000 pés, chama estabilizado, ele é SX-10, 3144. Porém, ainda estamos aguardando a autorização do centro. Dentro do instante, pagaremos a cópia, hein? Obrigado, tá aguardando o passageiro. Zero desça para o nível 060. 060, desculpa, 240. Joker 07, desça para 2000 pés, ajuste no 020. Joker 07, desça para 2000 pés, ajuste no 020. Joker 07, para o curso localizador, curva à esquerda, proa 140. Esquerda 140 para o localizador, Joker 07. Repórter estabilizado no localizador. Repórter será de 07. Com 1600, vetoração para sequenciamento. Curva à esquerda pro 025, reduza para 2009. Seu limite será o localizador, descendo para 3000 pés. 025, limitado pelo lote, desce para 3000, mencionado, 600. Salvador, tá 3144, no localizador, desova a pista. Tá 3144, completa final, chame a torre, 118, decimal 95. 189, completo 3144. 95. Vamos pro cabo e o guardião 07. Livre sequência, guardião 07. Trip 5240, desça para 3000 pés, ajuste 1019. 3000, 1019, 240. Salvador 3144, só confirmando a frequência da torre. 118, decimal 95. 895, obrigado. Salvador, boa tarde, 3144, transfere estabilizado, LSX 690. Sim, então 3144, existe altímetro no 019, reporte, baixar travada. 10019, já está baixado travado, 3144. 2000 de grau. 3019, obrigado. Gol 1600 para o curso do localizador, curva à direita pro 075. Vindo 160, centro da Sierra. 075, gol 600. Desça para 2000 pés, reporte estabilizado, gol no 600. 2000, reporte estabilizado, 600. Trip 5240, reduza para 2009. 209, 240. Salvador, gol 697, mantendo 160, centro da Sierra. Gol 1697, aciona a identificação, está autorizada a chegada Bonf, desça para 4000 pés. Bonf 4000 pés, gol 697. O gol 697 solicita pro de Bonf para estar formando aí. Vou direto Bonf, gol no 697. Gol autorizado, 697. O 600 reduza para aproximação e dá a seguir tráfego 5 milhas, mantendo 1209. Reduzindo 600. Joker 07, mantém a velocidade até a próxima fibra. Trip 5240 reduza para 1709. Reduzindo 170. Recebendo 7 coelhas. Joker 07, completa final, torre 118, decimal 95. Torre 118, o Joker 07, coelha. Como 3,50. 089, siga ainda no ponto de espera, torre 18, 95, NH 1019, tá bom, volta. 19, 18, 95, 4, obrigado. Direita, solo 19, 3, 1, 4, 4. Negativo. Deixa para 2000 pés. 5240, reduzindo para 1709, reporte estabilizado. A gente vai manter 170, descendo para 2000, reportando estabilizado. O 7 passou o marcador externo, rebaixado travado. Gente, Joker 07, VIP checado, autorizado para uso pistão 10, vento 190 graus, 1932. Joker 07, VIP pouso. A 3144, detalhe, taxi via Alfa e Juliette, portão 10. Alfa e Juliette, por 10, obrigado. 00, completa, chama a torre, 118, decimal 95. 895600, obrigada. Salvador, boa tarde, gol 600, 1 milha de terra, baixar travado. Gente, gol no 600, já tem